não podemos deixar de virar as costas e ajudar-nos neste processo, que é um processo complexo, é um processo que tem uma grande complexidade, e por isso da parte da Câmara Municipal houve uma grande disponibilidade para arranjarmos instalações, cedermos recursos humanos. O objetivo é não deixarmos ninguém para trás. Isto é um trabalho que não pode ser só do Centro da Saúde. Nós temos alguns meios disponíveis. Aquilo que fez a Câmara Municipal não fez mais do que a sua obrigação, que é colaborar neste processo de forma ativa, resolução dos problemas, até porque estamos a tratar com pessoas de muita idade, e por isso é um trabalho conjunto e um trabalho de equipe. Quando eu, a primeira vez que falei nisto publicamente, eu disse que a Câmara Municipal iria estar de mãos dadas com o seu Centro de Saúde, com a Senhora Delegada de Saúde, com a Autoridade de Saúde local, e também temos a colaboração dos bombeiros. E até discutimos, houve um processo de escolha do local. Quero agradecer aos bombeiros voluntários da Oliveira do Hospital, à sua direção e ao seu comandante, toda a disponibilidade. Esta ideia da Câmara Municipal não era que houvesse um centro de vacinação. O enfermeiro Mário participou em algumas reuniões e nós defendemos que deveríamos deslocalizar. Mas depois também, dentro da racionalidade, percebemos que as diretrizes nacionais não são essas. Há aqui alguns problemas em relação até ao nível das pessoas depois de tomarem a vacina, que têm que estar 30 minutos e têm que ser acompanhados por médico. A Câmara Municipal disponibilizará todos os transportes de pessoas que não tenham meios para se deslocar e também todos aqueles que sejam acamados. Nós faremos os bombeiros voluntários de Lagares da Beira e de Oliveira do Hospital. A Câmara Municipal assumirá todas estas despesas para não deixarmos ninguém para trás. Porque hoje é um dia, eu diria que é o segundo dia de esperança em relação à pandemia que nós atravessamos. É o segundo dia de esperança porque o primeiro foi quando iniciaram o Centro de Saúde as vacinas nos lares, nas IPSS e também nas pessoas na área da saúde. Esse foi o primeiro dia de esperança. Hoje é o segundo dia de esperança, mas virão muito mais dias de esperança quando outras idades e outras pessoas também vão ser abrangidas, e por isso até o Conselho está todo vacinado. Teremos aqui um processo longo, também não é um processo fácil para quem tem esta coordenação, mas será um trabalho conjunto, e não perceberia de outra maneira que a Câmara Municipal estivesse aliada quando precisa de respostas, como as próprias juntas de freguesia. O papel das juntas de freguesia junto das suas populações também é fundamental. É um trabalho realmente de equipe, um trabalho gigantesco, e que eu espero que em Oliveira do Hospital corra bem.